Como é que tá? Eu já te vi lá, Léo. Mas como você vai? Eu te vi. É. Não, bom, né? E eu tô aí que é foto. Tudo bem? Prazer, Rosa Maria. Tudo bem? Oi, tudo bem, Léo? Tudo bem? Como é que tá? É, tudo bom. E aí, como é que foi a viagem? Ah, tranquilo. tranquilo, já tá acostumada já. De ônibus? É, já é a segunda vez que eu venho de ônibus. Nossa, Maria. Quantos quilômetros é do Rio? Não, é um